porque eu sou assim com ela. Porque eu só ligo quando tô a fim de transar. Eu respondi, calma, não se desespera. Meu coração me proibiu de apaixonar. Só não falou nada sobre tua sentada. Meu rebolado que me faz enlouquecer. Por isso sempre quando bate a saudade, sobe o tesão e eu só penso em você então. Vem sentando, rebolando, sem sentimento pra me navegar. Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau vai abandonar. Vem sentando, eu sento e me acabo. Vem sentando, eu sento e me acabo. Vem sentando, eu sento e me acabo. Super. Mais alto. Super. Perguntou porque eu sou assim com ela. Porque eu só ligo quando tô a fim de transar. Eu respondi, calma, não se desespera. Meu coração me proibiu de apaixonar. Só não falou nada sobre tua sentada. Meu rebolado que me faz enlouquecer. Por isso sempre quando bate a saudade, sobe o tesão e eu só penso em você então. Vem sentando, rebolando, sem sentimento pra me navegar. Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau vai abandonar. Eu sento e me acabo. Vem sentando. Eu sento e me acabo. Vem sentando. Eu sento e me acabo. Super. Mais alto. Super.